Tirando da cela, foram parar esse sapo de noite dele, foi dar um lance sem treinar. Aí cê vem nesse ninho com esse milho, pegou o susto, o tempo voa e se veste. Ser MC, ela é teu perverso, morre sem pivete, mano. Muito falecido, você não só lhe mexe, quer que chegue no grave. Ah, no Serrão Rodrigues, e almoçamos certo. Eu pensei um baseado, mas que uma hora decente. Que se bebo logo, arraso, me sinto profundo. Você igual a ele, dizer custa sair sangue. Isso é o que era, ou já passou mamãe aí me leva no rascunho. Ouvi o esquema, caminharam bem nesse som no pé. O inferno era invertido. Raul Seixas nos deixou. Raul Seixas nos deixou. Raul Seixas nos deixou. Raul Seixas nos deixou. Raul Seixas nos deixou. Raul Seixas nos deixou. Raul Seixas nos deixou. Raul Seixas nos deixou. Ensinei na moral de certa forma a surtar. É o sol venerá-lo sim. Pode ele servir de amor real. Veio sério nessa porta e casou em ser uma rimeada. Mandei o Hellis intelecto raso. A gente debotou isso aí. Já tá estreco todo dia suando nervoso. O traído vai chegar, era um chatinho desse. Chatice depois é entrar lá pra dentro. Que se ele morre sem futuro, nem se fosse hoje em minha fé. Afirmo nele a preocupação. Eu estremorei minha musa, me liboli um golé, o papo chalé. O reaço tá sendo escrivão, porco matar com mel. Meu gingado me fudeu um beck, moleque, quero um gênio, mas mijou. Raul Seixas nos deixou. Raul Seixas nos deixou. Raul Seixas nos deixou. Raul Seixas nos deixou. Raul Seixas nos deixou.